piso na lei. Nem da gravidade eu não gosto de lei. Eu piso na lei. Nem da gravidade eu não gosto de lei. Eu piso na lei. Nem da gravidade eu não gosto de lei. Eu piso na lei. Nem da gravidade eu não gosto de lei. Meu voto é no locutor, de ser locutor. Da visão que me deram, passa nada tranquilo. Meu voto é no lobo, só vendo tolo no bolo que quer de consolo. Se brigar por quem votou, isso aqui era um lugar sagrado. Antes do Cristo do Corcovado, muito antes do Estado, antes da esquerda mudar de lado. Somos tribo, índios novos, tudo contra seu governo. Querem que eu assine um termo, eu quero fontes, tem mais. Na fonte tem mais, coliformes fecais deixados por senhores feudais. Então conte quem mais se prende. Sei que eles querem ver o povo arrumar briga. Bolsonaro, você serve só pra ser mais intriga. É se o Cheira Neves, nem sua mina é sua amiga. Não adianta fazer figa. Sei que eles querem ver o povo arrumar briga. Bolsonaro, se você serve só pra ser mais intriga. É se o Cheira Neves, nem sua mina é sua amiga. Não adianta fazer figa. A novinha não me quer, só porque eu vim da roça. Roça. Eles vêm de Renesse, se são Renesse. Sou Saci Pererê, ela de Tererê. Vem mexer merengue, sou Rondônia Creche, Chile, Venezuela, Flash Bumerangue. Estão matando os nossos índios, isso eu não posso deixar. Se querem ver o genocídio, matem os fãs do papá. Salve tupis, guaranis, mirins, tupinambás. São entidades, majestades, sofrer não dá mais. Não, que engraçado, eles estão rindo quando tô com os meus amigos. Quando brinco com meus amigos, quando abraço os meus amigos. Quando chego, cumprimento, é de beijo os meus amigos. Dizem que sou esquisito, vejo mais como bandido. Sigo pelado, o sistema apela no que eu aposto. Antes no desk, no nosso, antes no desk, no nosso. Sigo pelado, o sistema apela no que eu aposto. Antes no desk, no nosso, antes no desk, no nosso. Tranquilo, passa nada, tranquilo, passa nada. Tranquilo, passa nada, tranquilo, passa nada. Tranquilo, passa nada, tranquilo, passa nada. Tranquilo, passa nada, tranquilo, passa nada. Eu piso na lei. Combinado, né? Tudo certo. Aí, ó. Vocês fumavam o que vocês quiserem. Mas só isso? Vamos. Tem como dar o charuto? Não, vamos votar. Assina logo aí que meu voo tá saindo. Então é isso, rapaziada. Precisando, estamos aí, tá ok? Obrigado. Obrigadão, hein? Não se esqueça de votar. Isso aí, toda a família. Ore, mais um pouco pra cima. Obrigado aí, hein? Vota em mim.